tristeza e dor machuca a gente. Mas na vida do crente, Jesus Cristo é Senhor. A situação que nos faz querer desistir, mas Jesus é quem cuida de mim e me faz vencedor. Mas depois que passa a tempestade, e meu barco ainda no mar, já cansado de remar a noite inteira, e o dia já está clarear, uma voz sublime e doce mansa aos meus ouvidos me diz assim: passe o que passar, nunca vou te deixar. Você vai conseguir quando a chuva passar. O dia vai amanhecer quando a chuva passar. O que plantou irá colher. Se plantou amor, a paz escolherá, porque é mesmo assim. Se plantou rancor, só tristeza você vai colher aqui. Pra isso mudar, a semente do amor tem que plantar. Depois que nascer, com satisfação e gozo, vai colher a semente que você plantou. Onde está a semente que você semeou? Vai ser grande a colheita se soube plantar. Depois que passa a tempestade, e meu barco ainda no mar, já cansado de remar a noite inteira, e o dia já está clarear, uma voz sublime e doce mansa aos meus ouvidos me diz assim: passe o que passar, nunca vou te deixar. Você vai conseguir quando a chuva passar. O dia vai amanhecer quando a chuva passar. O que plantou irá colher. Se plantou amor, a paz colherá, porque é mesmo assim. Se plantou rancor, só tristeza você vai colher aqui. Pra isso mudar, a semente do amor tem que plantar. Vai colher, vai colher.